Oliveira do Hospital teve 29 casos, teve um óbito, como sabem, conhecimento público, e neste momento tem 2 casos positivos em Oliveira do Hospital no concelho. Isto é uma coisa extremamente positiva. Um caso, e não o deixo de dizer, é um caso do caso número 1 de Oliveira do Hospital, do caso da senhora que está hospitalizada, como eu disse, de outras patologias, e por isso aí nem testes tem havido, e outro caso é uma pessoa relativamente jovem e que já está há bastante tempo, tem vindo a fazer testes e tem continuado positivo e por isso continua em isolamento. Por isso, neste momento, em Oliveira do Hospital, temos, em termos de concelho, temos um caso positivo. Um caso que tenha sido infectado no concelho, a lamentar o óbito, mas como disse, as coisas têm corrido bem em Oliveira do Hospital. E também aquilo que nos é para registar é que todos estes casos, tirando este caso que se complicou do bar de Santa Ovaia, todos os outros casos eram sintomas muito ligeiros em relação ao Covid. Neste momento, Oliveira não tem nenhuma cadeia de transmissão. E por isso apraz-me a registar isso. Isso dá-nos também uma força e perceber que fizemos muitas coisas bem feitas. E queria reafirmar aqui mais uma palavra de solidariedade com o lar de o Centro Social de Santa Ovaia, por uma razão. Tinha uma diretora técnica excelente, com uma excelente organização. Infelizmente, há coisas que acontecem. Até porque às vezes há especulações, hoje como o Facebook dá para tudo, até para alguns idiotas escreverem os maiores disparates, e como os disparates ainda não pagam impostos, há idiotas que escrevem os maiores disparates sobre isso, mas eu quero dar esta palavra de conforto à senhora diretora técnica do Centro Social de Santa Ovaia, que tinha uma organização muito bem estruturada, e se não a tivesse, teria sido muito pior os resultados do que aconteceu. E, até por alguns ataques que têm sido feitos a esta IPSS e que, na minha opinião, são uma vergonha e são absolutamente de pessoas que são idiotas.